Fecheiro 29. A prisão tebana não é para rir, disse ela num tom sombrio. É um buraco hediondo, onde os homens morrem assassinados e de desespero, tanto quanto de febre. Está cheio de loucos e de assassinos. Mas o diretor começou a ter pena do seu belo prisioneiro, que não era nem odioso nem louco. Pouco tempo depois, começou a tomar as suas refeições com o cananita, que por essa altura já falava bem egípcio. O diretor era um solteirão e não tinha filhos, e tratava o Pau como a um filho. À medida que os anos passaram, ele deu ao Pau a responsabilidade pelos companheiros dele, até que, por fim, era ele que determinava qual era o homem que dormia ao pé de uma janela e qual é que era acorrentado perto da latrina, pelo que os prisioneiros faziam o que podiam para o subornar e lhe agradarem. Digo-te, Dener, disse Sherry, abanando a cabeça de admiração. Onde quer que este homem vá, o poder parece passar para as mãos dele. Entretanto, o velho rei morreu e o novo rei tinha o hábito de punir pequenos delitos contra ele, mandando as pessoas para a cadeia. Se não lhe agradasse a textura do seu pão ao jantar, podia mandar o padeiro para a prisão por uma semana ou mais. Os portadores das taças, os criados que serviam o vinho, os fazedores de sandálias, até os capitães da guarda eram mandados definhar naquele lugar onde conheciam o Pau. Toda a gente ficava impressionada com o porte principesco dele e com a habilidade que ele tinha para interpretar sonhos e adivinhar o futuro. Ele disse a um pobre bêbado que este não veria o fim daquela semana. E quando o encontraram morto, e não tinha sido assassinado, atenção, tinha simplesmente sucumbido a tantos anos de bebida forte. Os prisioneiros proclamaram-no como oráculo. Quando um portador de taças voltou da prisão com a história de um carcereiro que via o futuro, o rei mandou chamar o Pau e pô-lo a interpretar uma série de sonhos que o incomodavam havia meses. Não era um sonho difícil de interpretar, se queres saber a minha opinião, disse Sherry. Peixe gordo a ser devorado por peixe espinhoso. Vacas gordas a serem pisadas por vacas magras. E depois, sete espigas de trigo que eram abatidas, deixando sete espigas mortas. Qualquer mago, meio tolo, que tire pássaros de debaixo de cestos no mercado, podia ter interpretado aquele sonho, disse Sherry com um desagradável risinho escarninho. Mas os sonhos assombravam e amedrontavam o idiota do rei e acalmou-o ouvir dizer que tinha 7 anos para se preparar para a fome que aí vinha. E por isso ele fez o carcereiro ascender. Um traidorzinho nascido no estrangeiro e iletrado tornou-se no primeiro dos comandantes dele. Imagino que o teu filho já te disse que este Zafenat Paneha é completamente dependente de Ramoso. E agora que Zafenat é não só vizir, mas também pai, não haverá maneira de lhe quebrar o orgulho, fumegou Sherry, azafamando-se à volta do quarto e preparando uma cama, pois tinha falado durante todo o resto da tarde. E ontem, resmungou ela, falando sozinha por aquela altura, esse louco exigiu que o filho dele fosse circuncidado, não quando estiver à porta da idade adulta e for capaz de aguentar tal coisa, não como as pessoas civilizadas, mas agora, imediatamente. Consegues imaginar alguém a querer fazer isso a um bebé pequenino? Só prova quem nasce bárbaro nunca há de mudar. Asnat gritou e comportou-se como uma gata estripada quando ouviu a ordem. E eu não a posso censurar por isso. José, sussurrei eu, horrorizada e não acreditando no que ouvia. Sherry deitou um olhar na minha direção. O quê? Disse ela. O que é que disseste, Dener? Mas eu fechei os olhos, sentindo-me subitamente incapaz de respirar. Percebi, ao mesmo tempo, porque é que tinha sido chamada a Tebas. E porque é que a Sherry me tinha contado a infindável história do vizir? Mas com certeza que não podia ser verdade. Era a febre que enfraquecia a razão. Tonta e enfraquecida, deitei-me na cama a ofegar. Sherry percebeu que havia algo de errado comigo. Daener, disse ela, não estás bem? Precisas de alguma coisa? Talvez já estejas preparada para comer alguma coisa sólida, agora? Mas aqui vem uma coisa que te vai alegrar, disse ela, olhando para cima, ao ouvir o som de passos. O teu filho vem visitar-te. Aqui está Ramoso. Vou trazer-vos a ambos alguma coisa para se refrescarem, murmurou ela suavemente e deixou-me com o meu filho. Mãe, disse ele com um tom formal e com uma rígida vénia. Mas quando viu a minha cara, assustou-se. Mã, o que é que foi? Disseram-me que tinhas melhorado muito e que te podia ver hoje, disse ele com dúvidas. Mas talvez este não seja o melhor momento. Virei a cara para a parede e abanei a mão para que ele saísse do quarto. Ouvi a Sherry a sair com ele e a murmurar uma explicação. Os passos apressados dele a afastarem-se à distância foram a última coisa de que tive conhecimento antes de adormecer. Sherry tinha falado a Ramoso da nossa conversa e repetiu a palavra que eu tinha dito antes de voltar a cair numa febril escuridão mental. E assim o meu filho tomou José na boca dele e, sem se fazer anunciar, foi à sala grande, onde o vizir do Egito estava sentado, sozinho, a sussurrar palavras reconfortantes ao seu filho primogênito, que tinha sido circuncidado naquele dia. José, disse Ramoso, atirando o nome contra ele como um desafio. E aquele que era conhecido como Zafenat Paneha tremeu. Conheces uma mulher chamada Daener? Perguntou ele. Durante um momento, Zafenat Paneha não disse nada e depois perguntou: Dina? O senhor olhou o seu escriba nos olhos. Tive uma irmã chamada Dina, mas ela morreu há muito tempo. Como é que te chegou o nome dela? O que é que sabes de José? Perguntou ele em tom de comando. Dir-te-ei o que há para dizer depois de descreveres a morte dela, disse Ramoso. Mas só então. A ameaça presente na voz dele inflamou José. Mas muito embora estivesse sentado num trono com o seu filho saudável nos braços e houvesse guardas prontos a fazer o que ele lhes pedisse, sentiu-se compelido a responder. Tinha passado uma vida inteira desde a última vez em que ouvira o seu próprio nome. 20 anos desde a última vez em que ele dissera o nome da irmã em voz alta. E, portanto, ele começou, numa voz calma, que fez com que Ramoso chegasse mais perto do trono, disse-lhe que Dina tinha ido ao palácio de Siquém com a mãe dele, Raquel, a parteira, para cuidar de um parto que havia naquela casa. Um príncipe da cidade reclamou-a como noiva dele, disse José. E Ramoso ficou a saber como Jacó tinha rejeitado o belo preço de noiva e como finalmente o aceitara apenas nas mais cruéis condições. Ramoso estremeceu ao saber o nome do seu pai dos lábios de José. Mas no momento seguinte soube que os meus irmãos, os seus próprios tios, tinham morto Chalém cruelmente na própria cama dele. Ramoso mordeu a língua para não gritar. José afirmou a repugnância que sentia pelo crime e proclamou a sua própria inocência. Dois dos meus irmãos ensanguentaram as mãos, disse ele. Mas admitiu que talvez quatro deles devessem ter tido um papel qualquer no assassínio. Todos nós fomos punidos. Ela amaldiçoou-nos a todos. Alguns dos meus irmãos ficaram doentes. Outros viram os filhos deles morrer. O meu pai perdeu toda a esperança e eu fui vendido como escravo. Eu costumava culpar a minha irmã pelos meus infortúnios, mas já não o faço. Se soubesse onde é que ela está enterrada, iria derramar libações e construir uma estela à memória dela. Eu, pelo menos, sobrevivi à vilania dos meus irmãos. E com o nascimento deste filho, o Deus do meu pai mostra-me que eu não morrerei esquecido. Mas o nome da minha irmã foi apagado, como se ela nunca tivesse respirado. Ela era minha irmã de leite, disse José, abanando a cabeça. É estranho falar dela agora que sou pai. Talvez dê um nome em honra dela ao meu próximo filho. E calou-se. E o que é José? Perguntou Ramoso. José é o nome que a minha mãe me deu, disse calmamente Zafenat Paneha. Ramoso virou-se para se ir embora. Mas o vizir chamou-o de volta. Espera, temos um acordo. Diz-me como é que soubeste o meu nome e o nome da minha irmã. Ramoso parou e, sem se virar para ele, disse: ela não está morta. As palavras pairaram no ar. Ela está aqui, no teu palácio. Na verdade, foste tu que pediste que ela fosse trazida aqui. Dener, a parteira, aquela que ajudou o teu filho a nascer, é a tua irmã, Dina, a minha mãe. Os olhos de José abriram-se de espanto. E ele sorriu como uma criança feliz. Mas Ramoso cuspiu aos pés dele. Queres que te chame tio? Sibilou ele. Odiei-te desde o princípio. Roubaste-me uma posição que é minha por direito. E promoves-te aos olhos do rei por causa das minhas capacidades. Agora vejo que tu arrasaste a minha vida desde que eu nasci. Assassinaste o meu pai na primavera da vida dele. Tu e os teus irmãos bárbaros também assassinaram o meu avô, que, embora fosse cananita, agiu honradamente. Arrancaste o coração da minha avó, traíste a tua irmã, enviuvaste a minha mãe e fizeste de mim um órfão e um proscrito. Quando eu era rapaz, a criada da minha avó disse-me que quando eu finalmente encontrasse os assassinos do meu pai, os nomes deles iriam rasgar-me a alma em pedaços. As palavras dela eram verdadeiras. Tu és meu tio. Oh, deuses, que pesadelo! Gritou Ramoso. Um assassino e um mentiroso. Como é que te atreves a dizer que estás inocente dessa abominação? Talvez não tenhas erguido tu próprio nenhuma espada, mas não fizeste nada para os impedir. Deves ter sabido alguma coisa da conspiração, tu e o teu pai e o resto da tua semente. Vejo o sangue do meu pai nas tuas mãos. A tua culpa ainda está nos teus olhos. José desviou os olhos. Não me resta fazer mais nada senão matar-te ou morrer, cobarde. Se eu não vingar o meu pai, serei indigno desta vida, quanto mais da outra. A voz de Ramoso, levantada em ódio, alertou os guardas, que o subjugaram e o levaram, enquanto Menashe berrava nos braços do pai. Quando eu finalmente acordei, Sherry estava sentada ao meu lado com uma cara preocupada. O que é que foi? Perguntei. Senhora, disse ela, com uma grande pressa de me contar tudo o que sabia, tenho mais notícias. O teu filho e o vizir discutiram e Ramoso está debaixo de guarda nos aposentos dele. Diz-se que o senhor está furioso e dizem que o jovem escriba corre sério perigo. Não sei qual foi a causa da discussão deles, ainda não, pelo menos. Mas quando souber qual foi, digo-te imediatamente. Levantei-me, cambaleante, mas determinada. Sherry, ordenei eu, ouve-me, pois eu não irei discutir nem me irei repetir. Tenho de falar com o senhor da casa. Vai e anuncia-me. A criada fez uma vénia a partir da cintura, mas com uma voz baixinha disse: não podes ir ter com Zafenat Paneha, com o ar com que estás. Deixa-me dar-te um banho e arranjar-te o cabelo. Põe um vestido lavado para que possas argumentar como uma senhora e não como uma mendiga. Abanei a cabeça em sinal de assentimento, subitamente assustada com a cena que se seguiria. Que palavras é que eu poderia usar com um irmão que não via há tantos anos? Agachei-me na banheira enquanto Sherry despejava água fria em cima de mim e encostei-me para trás enquanto ela me penteava e me arranjava o cabelo. Sentia-me como uma escrava prestes a ser exibida perante uma galeria de compradores. Quando fiquei pronta, Sherry conduziu-me à porta da sala de Zafenat Paneha, onde ele estava sentado com a cabeça nas mãos. Daner, a parteira, pede uma audiência, disse ela. O vizir levantou-se e acenou para que eu entrasse. Deixem-nos, rosnou ele. Sherry e todos os criados desapareceram. Estávamos sozinhos. Nenhum de nós se mexeu. Ficámos nos nossos lugares, em lados opostos da sala, e olhámos fixamente um para o outro. Embora os anos lhe tivessem custado as faces sedosas e alguns dos dentes, José ainda era bonito de cara e forte, e ainda era o filho de Raquel. Dina, disse ele. Ahati, irmãzinha, disse ele, na língua da nossa juventude. A tumba libertou-te. Sim, José, disse eu. Estou viva e espantada por estar na tua presença. Mas a única razão pela qual venho ter contigo é para te perguntar o que é feito do meu filho. O teu filho sabe a história da morte do pai dele e ameaça a minha vida, disse José com rigidez. Considera-me responsável pelos pecados dos meus irmãos. Só a ameaça que ele me fez bastava para causar a sua execução. Mas porque ele é teu filho, vou só mandá-lo para longe. Não sofrerá qualquer espécie de mal, prometo, disse José amavelmente. Recomendei que o rei o encarregasse de uma prefeitura no norte, onde ele não ocupará o segundo lugar de ninguém. Com o tempo, apaixonar-se-á pelo mar. Apaixonam-se todos. E construirá uma vida temperada com o ar salgado e a água salgada. E não desejará nenhuma outra. Tens que lhe dizer que faça o que eu digo e que esqueça essa conversa de vingança, disse José. Tens que fazer isso agora, esta noite. Se ele levantar a mão contra mim, se ele sequer me ameaçar na presença da minha guarda, terá que morrer. Duvido que o meu filho escute as minhas palavras, disse eu tristemente. Ele odeia-me, pois eu sou a causa da infelicidade dele. Disparate, disse José, com a suprema autoconfiança que fazia os nossos irmãos terem tantos ciúmes dele. Os homens do Egito honram as suas mães como nenhum dos outros homens no mundo. Tu não sabes, disse eu. Ele chamava mãe à avó. Eu não era mais do que a ama dele. Não, Dina, disse José. Ele sofre demais para que seja essa a verdade. Irá ouvir-te e terá que ir. Olhei para o meu irmão e vi um homem que não conhecia. Farei como dizes, senhor, disse eu, com a voz de uma boa criada. Mas não me peças mais nada. Deixa-me sair deste lugar, pois ele é um túmulo para mim. Ver-te é como entrar no passado, onde está a minha tristeza. E agora, por causa de ti, perco toda a esperança no meu filho. José assentiu. Eu compreendo, Ahati, e será como dizes, exceto numa questão. Quando a minha mulher for para os tijolos outra vez, e eu já sonhei com um segundo filho, terás que vir assisti-la. Poderás vir sem me veres, se quiseres, e serás paga. Na verdade, serás paga com terra, se quiseres, tu e o carpinteiro. Controlei-me face à sugestão de que era pobre e anunciei: o meu marido Bénia é um mestre artesão no Val dos Reis. Bénia? Perguntou ele. E a cara de José caiu de arrependimento. Esse era o nome pelo qual o nosso irmão Benjamim, o último filho da minha mãe, que morreu ao dar-lhe vida, era chamado em criança. Eu costumava odiar o Bénia por a ter morto, mas agora acho que daria metade do que é meu só para pegar na mão dele. Não tenho qualquer desejo de o ver, disse eu, surpreendendo-nos ambos, com a raiva que havia na minha voz. Já não pertenço a esse mundo. Se as minhas mães morreram, então sou órfã. Os meus irmãos não significam mais para mim do que o gado da nossa juventude. Tu e eu fomos familiares quando éramos crianças, quando nos conhecíamos suficientemente bem para partilharmos o que ia nos nossos corações. Mas isso foi noutra vida. A grande sala estava em silêncio, com cada um de nós perdido em recordações. Vou ter com o meu filho, disse eu por fim. Depois ir-me-ei embora. Vá em paz, disse José. Ramoso estava deitado de barriga para baixo nos seus belos aposentos. O meu filho não se mexeu, nem falou, nem demonstrou qualquer sinal de reconhecimento. Eu falei para as costas dele. As janelas dele abriam-se sobre o rio que brilhava ao luar. O teu pai adorava o rio, disse eu, lutando contra as lágrimas. E tu adorarás o mar. Não te vou ver outra vez, Ramoso, e não haverá qualquer outra oportunidade de te dizer estas palavras outra vez. Ouve a tua mãe, que vem para te dizer adeus. Não te peço que perdoes os meus irmãos. Eu nunca o fiz, nunca o farei. Só peço que me perdoes a mim, a má sorte de ter sido irmã deles. Perdoa-me por nunca te ter falado do teu pai. Foi por ordem da tua avó, pois ela pensava que o segredo era a única maneira de te poupar a agonia que agora te abate. Ela sabia que o passado podia ameaçar o teu futuro. E temos que te continuar a proteger contra os acidentes do teu nascimento. A verdadeira história da tua família ainda só é conhecida de ti, de mim e de Zafenat Paneha. Não há qualquer necessidade de a contar a mais ninguém. Mas, agora que partilhamos este segredo, vou-te contar mais uma coisa. Ramoso, o teu pai, chamava-se Chalém e era tão belo quanto o pôr do sol que lhe dava o nome. Escolhemos-nos um ao outro para nos amarmos. O nome que eu te dei quando estavas no meu peito foi Bar Chalém, filho do pôr do sol. E o teu pai vivia em ti. A tua avó chamou-te Ramoso, fazendo de ti um filho do Egito e do Deus Sol. Em qualquer uma das línguas e em qualquer um dos dois países, és abençoado pelo grande poder dos céus. O teu futuro está escrito na tua cara e eu rezo para que tenhas a plenitude de anos que foi negada ao teu pai. Que possas encontrar contentamento. Lembrar-me-ei de ti de manhã e ao fim da tarde, todos os dias, até que feche os meus olhos para sempre. Perdoo-te todos os pensamentos desagradáveis que tiveres acerca de mim e as maldições que possas atirar ao meu nome. E quando finalmente me perdoares, proíbo-te de sofreres um só momento de culpa em meu nome. Peço só que lembres a minha bênção a derramar sobre ti Bar Chalém, Ramos. O meu filho não se mexeu do seu leito, nem disse uma palavra. E eu retirei-me, com o coração despedaçado, mas livre.